Este homem nasceu em Gênova, na Itália. Ele tinha um grande sonho, que era descobrir o novo mundo, novas terras, atravessando o mar. As pessoas de sua cidade faziam a maior chacota dele, dizendo que era um louco, um maluco sonhador. E Colombo não desistiu, mesmo saindo pela porta dos fundos de sua terra natal. Na Espanha, conseguiu convencer os reis daquele país a investir no seu projeto. E com o dinheiro da monarquia espanhola, Colombo construiu suas embarcações, suas naus, e depois formou sua tripulação. Expedição pronta, ele parte em busca do seu sonho do novo mundo. E após dias, semanas e meses em alto mar, chega um dia em que a tripulação, se amotinando em sua volta, dizem: Colombo, você quer nos matar. Vamos perecer em alto mar. A nossa água está acabando e os nossos mantimentos estão terminando. Qual foi a resposta de Colombo? Não, nós estamos a 1 metro de Deus e não vou desistir agora. Estamos próximos, vamos chegar. Exatamente 24 horas depois deste episódio, esta mesma tripulação avista a Terra, avista o novo mundo, avista a América. Por isso, a melhor definição que encontrei em minha vida para a persistência é que ela é a vitamina do triunfo. O otimista vê a oportunidade na dificuldade, e o pessimista vê a dificuldade na oportunidade. Espero que você não desista facilmente dos seus sonhos. São eles que o fazem viver. Pense nisso.